Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. The Fraternity, a gente começa aqui mais um episódio das Rapidinhas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um time que saiu do seu estado original para tentar jogar numa conferência um pouco mais difícil, talvez, complicada, não sei. Mas a gente vai falar sobre Texas A&M, a universidade do quarterback que pisca. E, galera, para começar falando sobre a tabela de A&M, eu queria falar com o Nathan. Nathan, quais são os jogos importantes nesse time aí de A&M? Bom, a exemplo de muitas equipes da SEC, Texas A&M tem uma tabela fora de conferência bem fácil. Eles abrem contra UCLA, que é o jogo em casa, mas UCLA deve ser favorito, até por estar ranqueado nas polls e Texas A&M não. Mas depois disso, os Aggies enfrentam a gloriosa Prairie View A&M. New Mexico State, que provavelmente uma das 10 equipes mais fracas da FBS, e UTSA, que é uma das equipes mais novas da FBS, todos esses três jogos em casa. Então é uma sequência fora da conferência bem, bem tranquila para os Aggies. Em compensação, eles foram premiados e vão jogar com o Alabama fora de casa em Tuscaloosa. Dia 22 de outubro. E na semana, 2 semanas antes, eles recebem Tennessee no Kyle Field. E para fechar a temporada, lá em dia 24 de novembro, maior rivalidade de Texas A&M dentro da SEC, LSU, no Kyle Field também. E sem contar também o jogo contra Arkansas na semana 4 no AT&T Stadium. E para falar sobre o elenco do Texas A&M, Manny, quem que você tem aí para poder comentar sobre esse time de A&M? Olha, o povo sente saudade de Johnny Manziel jogando por lá, mas agora tem o Trevor Knight, que chegou aí para ser o substituto dele, para ser o novo Kenny Hill do time. Mas agora ele é senior, vai ter sua última tentativa na carreira de fazer uma grande temporada. Lembrando que Trevor Knight era de Oklahoma, fez um jogo incrível contra Alabama no Sugar Bowl em 2014, e que naquele jogo ele arrebentou, fez um baita jogo, foi MVP, e depois na temporada seguinte teve 12 interceptações e só 14 touchdowns. Então ele já estava querendo sair de Oklahoma já faz um tempo, jogou ano passado, foi pro playoff com o time, não foi uma temporada ruim, mas também não foi nada muito memorável, nada para ser gravado no livro dos recordes não. Perdeu para Clemson, né, no playoff, e ninguém nem viu ele em campo. Lembrando que se ele conseguir fazer o que realmente ele sabe, que ele fez no Sugar Bowl lá em 2014, ele tem aí a chance de conduzir um bom time pela frente. Mas ele não é, eu diria, o melhor jogador desse time. O melhor jogador do time é você que vai falar aí, né, Nick? Esse cara que está sendo cotado para ser um bom defensive end na NFL. E sim, eu vou falar sobre o Myles Garrett, que talvez, muita gente já tenha dito que ele é melhor que o tão esperado Javenio Clowney, né, do time de South Carolina. O Myles Garrett, ele é um excelente defensive end. Ele é provavelmente cotado como o melhor defensive end dessa classe. Ele tem muita velocidade, uma explosão bizarra, ele é gigante, além do que ele é muito forte. No 4-yard, ele tem 6.5, isso dá... Quanto que dá 6.5? 6.5, peraí. Eu sou a pessoa da engenharia, eu devia saber isso. Eu vou ver o gol aqui. 1.96, tá. Ele tem 1.96 de altura, ele pesa aproximadamente 100 quilos, e ainda assim o cara consegue correr no 4-yard dash pra 4.45, ou seja, o cara, ele é muito forte. No caso, a gente consegue ver que em algumas situações em que, inclusive numa interceptação que ele fez no Chad Kelly, em que ele teve que diminuir a velocidade dele para conseguir dar o tip e não sacar, no caso, o Kelly, e em várias outras situações em que ele simplesmente ele passa por cima de qualquer jogador defensivo. Ele é muito forte, ele é muito rápido, e a grande diferença é que ele não teve um vídeo que saiu aí na internet dele dando um tackle, forçando o fumble e recuperando esse mesmo fumble. Então o hype dele está, de certa forma, concentrado nas suas habilidades do que uma jogada em específica aí que levantou o hype dele. Então é bem provável que ele saia talvez nas primeiras cinco picks do draft. Vamos depender de como vai ser esse ano dele, mas ele já está sendo muito bem cotado. E para finalizar sobre o Texas A&M, Bassi, o que que você vê nesse time aí e quais são as projeções para 2016 para os Aggies? Então, os Aggies, eles têm um sério problema, que eles insistem em dizer que não é um problema, mas é um problema, que é o número de jogadores que se transferiram do programa nos últimos anos, saíram de lá. Isso pode se tornar algo complicado, porque mostra que talvez o Kevin Sumlin não tenha tanto controle dentro do vestiário da equipe. Mas falando em termos de cenários, né? Melhor cenário possível, não existe problema de fato. A equipe ganha 10 ou mais vitórias, Trevor Knight volta à forma de quando ele venceu aquele Sugar Bowl em cima de Alabama, a forma que fez a Katy Perry se apaixonar por ele, né? Quem lembra daquela cena épica dela no College Game Day de 2014, se não me engano, enfim. Então, se Trevor Knight voltar ao que ele era, e com um bom elenco que tem ao redor dele e bons nomes na defesa, Texas A&M consegue bater de frente com as principais equipes da SEC. Dificilmente ganha a divisão ou a conferência porque tem muita competição, tem muitos times que são muito bons também. Só que vai ter uma temporada prolífica. O cenário realista seria ali 9 vitórias, perdendo um ou outro jogo a mais na divisão Oeste. O cenário pior possível, cenário catastrófico, cataclísmico, seria o quê? O time não se encaixa, jeito nenhum. Trevor Knight mostra que ele é o mesmo cara de 2000, do começo de 2015 que perdeu a posição de titular pro Baker Mayfield em Oklahoma. Os problemas que a gente chega à conclusão de que de fato haviam problemas fora de campo, no vestiário, e que acabam influenciando o que acontece dentro de campo. A equipe tem um desempenho péssimo, ganha 6, 7 jogos apenas. E o Kevin Sumlin é demitido no final da temporada. E, com a demissão do Kevin Sumlin, começam-se a. E, com a demissão do Kevin Sumlin, começam os gritos e os clamores por Tom Herman em College Station. E, gente, esse foi mais um episódio das Rapidinhas. Espero que vocês continuem acompanhando as nossas postagens, nossos textos e os outros episódios da Rapidinha também no site. Não se esqueçam também da promoção que está rolando no Facebook para você levar para casa a camiseta do seu time de college football favorito. E é isso, gente. Valeu, um abraço e até a próxima. Das Rapidinhas, espero que vocês continuem acompanhando nosso, nossos, nossos.